que não temia o mar, passou por prova de fé com os profetas de Baal. 450 levantaram contra Elias, clamaram pedindo fogo, porém Baal não mandou. Elias com autoridade orou a Deus e pediu: Senhor, mande fogo agora. E o fogo do céu caiu. Fogo santo está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. Com o Espírito Santo Deus vai batizar. Glorifique a Deus, agora é sem cessar. Se você está doente, Ele vai curar. Se está desanimado, vai te reanimar. Faça prova de fé, eu digo pra você, porque o Deus de Elias tem muito poder. Você tem um problema e não tem a solução. Faça a prova deste nome. Use a fé de Abraão. Dê glória com autoridade e o problema vai sair. Porque o nosso Deus é fogo e hoje Ele está aqui. Fogo santo está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. Com o Espírito Santo Deus vai batizar. Glorifique a Deus, dê glória sem cessar. Se você está doente, Ele vai curar. Se está desanimado, vai te reanimar. Faça prova de fé, eu digo pra você, porque o Deus de Elias tem muito poder. Já que nesta igreja eu vejo fogo descer, envolvendo as nossas vidas, nos enchendo de poder. Este fogo é divino, fogo que vem do porvir. Este fogo é que eu estou sentindo aqui. Fogo santo está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. Com o Espírito Santo Deus vai batizar. Glorifique a Deus, dê glória sem cessar. Se você está doente, Ele vai.